Portal do Arrocha. Em nome de DS Show Produções, vamos prazer, pousando no seu coração. Fale o que quiser falar, eu não estou nem aí. A dor de cotovelo é minha, e daí? Paixão desenganada, parece flecha de atravessa. Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa. Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrima rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, canção me expulsando e dizendo esquece, ela não vai voltar. Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrima rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, um garçom me expulsando e dizendo esquece, ela não vai voltar. Fale quem quiser falar, eu não tô nem aí. Cotovelo é minha, e daí? Paixão desenganada, parece flecha que atravessa. Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa. Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrima rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, o garçom me expulsando e dizendo esquece, ela não vai voltar. Cerveja derramando, cigarro queimando, lágrima rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, o garçom me expulsando e dizendo esquece, ela não vai voltar. Eu bebo e choro, choro de saudade dela. Eu bebo, cerveja derramando, cigarro queimando, lágrima rolando na mesa de um bar. As portas se fechando, o